Oh, encontrei o amor pra mim. Segura minha mão e segue em mim. Enfim, encontrei bela e doce. Nunca pensei que estaria esperando por mim. Éramos muito novos, eu sei, quando me apaixonei. Essa vez não vou te perder. Beija bem devagar, como é bom te amar. Sempre a seu lado vou estar. Ouvindo aquela nossa canção, o sussurrar da sua voz, dizendo que me ama. É tão perfeito essa noite, tão linda está. O astro do romantismo, onde éramos muito novos, eu sei, quando me apaixonei. Dessa vez não vou te perder. Beija bem devagar, como é bom te amar. Sempre a seu lado vou estar. Baby, eu só quero dançar e ao mesmo tempo te abraçar. Ouvindo aquela nossa canção, o sussurrar da sua voz, dizendo que me ama. É tão perfeito essa noite, tão linda. É tão perfeito essa noite, tão linda. É tão perfeito essa noite, tão linda. Noite tão linda, é tão perfeito essa noite, tão linda está. Yeah, yeah. Encontrei o amor, eu te amo.